Nome é 201, solo 2001, direito no 21 no décimo lógico. Direito no 21 lógico, já 201. Detalhe S, tráfego visual está aí à sua esquerda, posição de 9 horas, mantendo 1.500 pés, o F6720. Bem, te estabilizando no localizador, em Duna, está autorizado a descer para 2.000, 6720. Afirma. 6210, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Repartindo da Juliette, vai repartir. Mantenha da altitude de Paris, prosseguindo ainda para conforme os corredores, devido a tráfego Boeing na final do ILS, que irá dar empate, caso prossiga direto agora para a rotatória. Ok, mantendo Paris. Celebre 3, zona 90. S20, complete final ILS, torre 1895, descendo até 2000. 1895, desce para 2000, 6720. Dá Victor. Boa tarde, 5415, informa o nível pretendido para ILS. 1140. Gente, está autorizado ILS, nível 140, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0260, coteja. Autorizado, 140, Ilhéus, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, transponder 0260, 354, 15. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Aguardarão mesmo. Chiné 6210, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette 4, CN 210. 55, passando 2000. Vamos 755, contato, sub mantém nível 360 na saída da El Leda após bridge, gol 1755. Só para o nível 360 da El Leda bridge, gol 1755. Quilo Romeu, acho que direto agora a rotatória. Ativo, vento 1 no 60 graus, 05 nós, pairado sobre a cabeceira 35. Pairado 35, nós. Série 2231, por informação, é manter o ponto de espera do tráfego. O guarda objeto já está passando externo. Paciente, passando em 2231. Meio no 2, acione identificação. Autorizado chegada a Mari. Aguarde a LS X-Ray, ajuste no 0 no 8. Gol no meio, 1 no 2. Sou 3190, solo 04, direito no 21, decimal 9. 219. Mantendo aí o perfil da chegada inicialmente. Alfa Tango, frequência ali para coordenação e pouso no tráfego no setor informado. Alfa. Sou 3190, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3190. Livre pouso, 6720. Afirmativo, vento 170 graus, 069. Livre pouso, pista no 0, 6720. A 03, informa sua posição. Frequência ali para coordenação e pouso, patrulha 03. Já chama para o táxi. Livre, chama para o táxi, 925. 231 após o web, curtíssima final ali, mantém. Sim, mantém após o tráfego, passando 2031. Para o controle, prossiga. Quilo Romeo Oscar aqui, ó. Nossa, Tony. Torre 19895, quilo Romeo Oscar. 18895. Aí passa 160-3521. Confere 35241, chame Recife, frequência 1288, alterna 260, 35241. 288-260, obrigado, bom trabalho. Boa viagem. Romeu Oscar Bravo, espera só luz 07, autorizado para que você até o baixo da barra. Alô? Tá boa, web 6720, pista livre. 6720, táxi via Alfa, segue o Airbus Tatan, repartente da Juliette. Alfa, está Juliette, 6720. Isso agora, frequência 13325, alterno 288, gol 1077. Recife, 3325, alterna 288-077. Ou no 612, desce até 2000, autorizado LS. Gostaria de considerar aí a altitude em as restrições em TAP, gol no 612. Papapá, November, Papatango, descida até a altitude de tráfego. November, Papatango, obrigado. Está pulando a rotatória? Prossiga direto a rotatória. November, Papatango. Controle, Charlie Alfa-Tango, decolou do Mundo Plaza para Salvador. Está ingressando a linha tradicional, 5-10. Gente, reporte próximo a Piatã, mantendo regras de voo visuais, Charlie Alfa-Tango. Piatã, igual, né? Oscar, pouso autorizado 97, ventando 60 graus, 079. Sim, pouso 07, Vila Roberto. Passarei 2231, decolou 09, controle 1208. 1208, boa tarde. Boa tarde. Via Juliette, portão número 5. Juliette, para 05. Via 720, mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Mantém antes da Juliette, 7-2. Saída Momo, após direto Batata. Na saída Momo, após Batata, passarei 2-2-3-1. Possibilidade de fazer pushback um pouco mais para trás, liberando acesso ao portão 612? Dá. Grato. 720, táxi lento via Juliette para o portão 612, observando a aeronave no pushback. Juliette, 62, observa na margem nessa direção. Do Piatão, Charlie Alfa Tango. Chame Torre, 1895, Charlie Alfa Tango. 1895, graças, bom trabalho, boa noite aí. Boa. Gente, olha a Fatango, vai pousar diretamente no pátio? Pode ser. É, pátio 5? Pátio da Barra. Correção, pátio da Barra autorizado agora a cruzar a final da 1-0, direto pátio da Barra. Hoje, da presente, vai direto Barra, então. Meu Oscar, solo zona 1, no libera direito no pátio 5. Cabral, prossiga. Controle o Papapá November Papatango a 3 milhas e meia da rotatória, já visual com o campo. Chame Torre, 118, decimal 95 para pouso, November Papatango. Tango, obrigado, senhor. Papá November, Papa Tango. Papá November, Papa Tango, ingresso na final da 17. Afirmativo. Pronto para trás, 3 horas de tempo. 147 a bordo, alterna com. Gente, 147 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Toyo, 18 decimal meia, bom gol. Você está indo para bordo? 18 decimal 95, bom gol. Olá, obrigado, Índia, Alfa, ponto de espera 118, 95, 95. Tá, afirmo. Obrigado. Eu não 2 autorizado final ILS. Autorizado ILS, deu gol no 62. Trip 5219, chame Recife, agora na frequência 1288, alterna 126, decimal 0. Um minuto para a cópia. Alfa Tango, Paulo Zuno 3, utilizado o táxi até a Bata, depois Felipe. Pronto para a cópia, Romeu ficar bravo. Autorizado voo local, 500 pés, corredor axé, decola da 17, curva direito, controle 120, decima 8, aciona 0165, coteja. Estejamento correto, altímetro no 018, fracionamento torre 18, decima 95, bom voo. Presidente, condição de vale WhatsApp e o 2231 passareiro. Boa noite, 56, saída prevista pouca, transição Aracaju, aguarde cópia. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 140 graus 099. Alinha e decola da 10, 09. Afirmo, vamos tentar então a 133 decimal 25. 133 25. Passaria 2231, no centro autorizou direto Barreiras. Muito grato, senhor direto Barreiras, 2231. Patango, solo Zuno 5, qual o pátio? Pátio. Sente, libera a direita no pátio 5, pode estacionar de frequência. Obrigado. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Bravo, prossiga. Decolou do seu lado, comprou esse grupo Zulu Armação, vai manter 500 pés no corredor até. Tente, reposte armação ao meio, acho que é bravo para o pouso. Ativador pouso, bravo. 3,50. Coordenou 380 Brasília com a Victor. autorizado Brasília, nível 380, via Persolu 17, saída arbor, transição Elefa. Decola 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5460, coteja. Você pode confirmar a subida? Arbor, transição Elefa. Afirmativo. Então, autorizado 380, Brasília, com palavra 221, 7, arbor, transição Elefa, com decolagem da curva na 10, com curva direita, 108, controle de saída. 4450, 0357. Gente, você pode ser próximo a Simões Filho, ou 5 minutos fora para pouso, ajuste 1018, Rocha Papa Golf. Sou de Salvador, boa noite, aliás, boa tarde, transfere gol 925. 925, boa tarde, suba e mantenha 360, contato na saída da Arbo, após Elefa. Arbo, após Elefa, 1925. Cara de pouso autorizado 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Tente livre pouso na 1-0, gol no 6-1-2. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, Xanem 143. Controle, Salvador. Xanem 143, acione identificação, desça até o nível 040, pois não, a altitude de 4000, ajustado 2018, na chegada Bonf, aguarde procedimento ILS X-Ray. O Xanem 143. Desce para 4000, ajustando 2018, na chegada Bonf, aguardando o ILS. Informa que perdeu o contato com o centro da CIF e assinou a identificação, 6143. Sente. Vai para a curva, em condição. Negócio livre, Romeu, acho que é bravo. Direita, 21, 9, 62. uma boa tarde, voo no 612. Voo no 612, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, no 612. Salve Salvador, boa tarde, azul 4206 para Recife, 370. Sente saída prevista, Pouca, transição na Cachorro, guarde cópia. Boa tarde, Daer 6201, informação isso, federação para o Galeão. Boa tarde, 6201, saída prevista da Elleda Bridge, aguarde cópia. Tango Índia, controle, prossiga. Para a descida, Eco Tango Índia, justo na 018, prosseguindo direto para a rotatória, reporte 5 minutos fora. Eco Tango Índia, um abraço, Palito. 64 a bordo, 4 horas e 10, alternado Salvador. 64 a bordo, altímetro no 018, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, sinal 95, bom gol. Está livre o táxi até o ponto de espera da 1-0-5-4-1-5, confirmando o gol vai aguardar a posição, beleza? Afirma, o gol vai aguardar a sua passagem. Obrigado. Bom, no 612, após o trip, passagem do trip à sua esquerda, segue via Juliette, portão número 8. Após o 30, na terceira, vai para o 310 para o portão 8. Bom, na manhã do dia. 4206, pronto para a cópia? 4206. Autorizado Recife, nível 370, via Peruí 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5463, coteja. O azul 4206 foi autorizado. Da cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Chunai 6201, pronto para cópia? Pronto, pronto, 6201. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5456, coteja. Protejamento correto, chama para pushback sumamento. Em 4 no 5, autorizado a linha área decolar da 1-0, vento 1-6-0 graus no 09. Lauro de Freitas. Chama em Recife, frequência 1288, alterna 1260. 1288, a secundária, por favor? A secundária 1260, decimal 1260, decimal 0. 288, 260, obrigado. Roger, expect Puka departure with Caju transition, standby for ATC clearance. Puka departure and Alfa Romeo uniform transition. Alfa Romeo uniform transition. Operação aeródromo ainda é visual, a chuva somente no setor da cabeceira 28 e no setor noroeste, este do aeródromo. Certo. Tem condições visuais para a noite de Copérnico, né? Descida inicialmente a 2.500 pés devido a tráfego visual no setor. 2.500 pés. Oxané, minha 143. Entendido. Descida agora inicialmente 2.500 pés, minha 143. Controle Salvador, muito boa noite, trip 54, ONU 5, decolar na sua escuta. Trip 54, ONU 5, contato, submantém nível 140, na saída Coral. Trip 54, ONU 5. Subindo para 140, saída Coral. Solicita voada presente, Coral. Autorizado, direto, Coral. Trip 54, ONU 5, autorizado, direto, no rumo de Coral. Está com a questão. Autorizado, direto, Coral, trip 54, ONU 5. Obrigado. Passarei 2231, chame Recife agora, frequência 1288, alterna 260. 288, 260, obrigado. Senhor. 77, ready for HC clearance. Clear to Frankfurt, flight level 310 via Upper Whiskey 58 to Recife, Upper Bravo 623 to Fox November Oscar. Upper November 857, flight plan route. Book a departure, Alfa Romeo uniform transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5441. Read back. Hoje é 119.95. Book a departure, and the Alfa Romeo uniform transition. Upper Whiskey 5-8, read back correct, call ready for push and start. Estabiliza para o 240, para o 240, descendo para 2000, o Chanel 143. Vou agora para o 240, descendo para 2000, 6143. Roger, stand by, 077, will be next for a push and start in the sector. 240, para a push and start. Vicente, é o próximo setor, 4206, aguarde. Aguarde. Chanel 143, esquerda agora para o 135, reposta, estabilizado no localizador. 135, semanal estabilizado no localizador, 143. Sente o 3567, aguarde, será o número 3 para pushback do setor. Então, o Índio não recebe a resposta do código transponder, código 0135, posição normal. Afirmativo, 0135. Recebendo agora, eco Tango Índio. Não localiza agora, 6143. Autorizado final LS, Oxanem 143. Autorizado final.